Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimatero Dainanda Goswami Tiname Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tiname. Vamos estudar aqui a apostila 2 do módulo 6, onde o tema ainda presente é o tema que vai ser mais importante ou de mais fundamentação a partir aqui do módulo 6, que é em relação ao ensinamento, os fundamentos do ensino. Essa apostila é chamada de Prática Pessoal no Ensino do Yoga. O tema principal dela é justamente a importância de se estruturar a prática pessoal e desta prática pessoal, munido também dos estudos, da reflexão filosófica, da autoanálise, termos um conteúdo a transmitir para os alunos. A experiência que o instrutor tem com a sua própria prática, com a sua própria reflexão, e como isto pode ser transferido, ou transmitido, ensinado, numa aula com os alunos. Nós vamos abordar nele alguns pontos, dando também uma ênfase nos mecanismos ou nos elementos que podem ser considerados importantes de serem observados na sua prática pessoal. Vamos ver aqui, já no início da apostila, o primeiro parágrafo, a prática pessoal do instrutor será fundamental para compreender o mecanismo que ocorre no corpo do aluno. Mais que isto, ele poderá refinar sua percepção sobre a prática do aluno à medida que desenvolve sobre si mesmo, em sua prática, os detalhes físicos ou mesmo psicológicos que estão envolvidos. Então, o professor, ele vai ser um laboratório, de certa forma, ele vai estar elaborando a sua aula sobre a sua prática. A experiência que o professor tem com a sua própria prática, com a sua própria aplicação do conhecimento, tanto teórico quanto técnico, é que vai lhe dar esse subsídio, esse conteúdo para ser ensinado aos alunos. Os asanas servem para manter a saúde do corpo e produzir a transformação do denso, corpo físico, ao sutil, o corpo mental. Ao conhecer melhor o seu corpo, você conhece melhor a sua história de vida, pois ele, ou ela, está escrita nele, na sua postura e na forma como você se movimenta. Através da prática de asanas, queremos reescrever determinadas partes dessa história. A transformação de postura física produz uma transformação da postura interior em relação à vida. E este é o maior presente que a prática pode proporcionar. Queremos um corpo livre de tensões e condicionamento para utilizarmos nosso maior potencial. Aqui, então, nós vemos esse aspecto terapêutico presente na questão de como esses condicionamentos do corpo, esses registros que estão somatizados, já inseridos no corpo, podem vir a afetar a saúde, né? Desenvolvendo aí realmente quadros de doenças, quadros patológicos. Então, de certa forma, o trabalho com os asanas visa desbloquear esses pontos. Como nós já até vimos, né, em referência ao Anamaya Kosha, no estudo do Anamaya Kosha, nós vemos essa relação do sistema fisiológico, né, dos diferentes sistemas que estão compondo o corpo humano, serem beneficiados, serem trabalhados através de torções, através de flexões, através de extensões. Passando aqui para os componentes que produzem o movimento corporal, algo assim muito simples, né, se nós considerarmos o que compõe essa estrutura do corpo humano. Né, sabemos aí dos ossos, uma estrutura muscular, os movimentos que são possibilitados né, por esta estrutura física que possuímos. E o mais importante nesse contexto, né, de se dominar, de se conhecer a estrutura do corpo, é justamente o trabalho de equilíbrio entre força e flexibilidade. É como o corpo pode ser, dentro dessa sua estrutura fisiológica, trabalhado dentro dessa polaridade, equilíbrio entre força e a flexibilidade. Do ponto de vista energético, né, considerando não apenas o Anamaya Kosha, mas principalmente Manamaya Kosha e Pranamaya Kosha, né, o corpo mental e o corpo energético, o corpo de prana, nós vamos entender esse conceito quando entendemos que o que vai dar a força e o que vai permitir a flexibilidade não é apenas o trabalho físico, mas o trabalho mental, o trabalho psicológico, o trabalho energético. Em suma, o trabalho da consciência na postura. Toda ação deve ser executada com a consciência. Deve-se colocar consciência em cada ação, em cada atividade. E na aplicação dos asanas isso não é diferente. Então, à medida que você, como instrutor, está na sua prática pessoal, está no seu trabalho de disciplina diária, né, você vai observar esses fenômenos ocorrendo no seu corpo, percebendo qual é o resultado de determinada postura, de determinada torção, por exemplo, sobre o seu sistema digestivo, sobre o seu sistema nervoso. Só para ficarmos aí sobre duas esferas dos efeitos de uma postura de torção. E perceber no seu corpo, esse é o ponto importante, perceber no seu ponto, no seu corpo, aliás, onde se encontra este ponto de equilíbrio entre força e flexibilidade. Você vai notar que não está sendo feito ou está ocorrendo no seu corpo físico. Entende? Mas no seu trabalho de consciência, na consciência que você coloca na postura, que a gente fala muito em aula, nas aulas práticas, e você levar consciência para o ponto que está sendo trabalhado, para o ponto do seu corpo que está sendo dado ênfase naquele asana. Sentir o ponto exato no seu corpo físico, no seu Anamaya Kosha, esse determinado ponto que está chamando a sua consciência, chamando a sua atenção, levando você a se concentrar, no primeiro momento, numa dor, mas no segundo momento, essa dor ela tem que ser transformada. Você leva a consciência e transforma aquela dor. Transforma essa dor em força e flexibilidade. Você vai dar força para aquela região que está precisando de tônus. Vai dar flexibilidade para aquela região que está sendo exigido maior alongamento ou maior trabalho de flexibilidade. Então é força e flexibilidade. O equilíbrio está justamente na consciência. E claro, você como o instrutor ou você como praticante, a consciência ela vai estar atuando como uma observadora a todo momento, principalmente na sua prática. Colocar a consciência nesse trabalho de auto-observar. Onde está chamando meu foco, o corpo? No pranayama, onde está a intensidade, o fluxo? Onde está a expansão da minha respiração? Onde está a minha mente durante a prática do pranayama? Que pensamento se manifestou em meu campo mental determinado movimento respiratório? São essas observações que nós devemos colocar na nossa prática. São observações que nós devemos pautar dentro de um processo de auto-observação. Como eu disse, desta auto-observação é que teremos o conteúdo didático. Um conteúdo, diríamos, da sua metodologia, como falamos no podcast anterior, referente à apostila 1, né? Esse processo de metodologia, o próprio ato, no ato imediato da sua prática, de perceber, codificar isso que foi percebido e então estruturar isso dentro de um plano de aula, isso dentro de um plano de didática. Claro que, mais uma vez, a importância da compreensão teórica, da compreensão técnica, ou seja, dos estudos, através dos asanas queremos equilibrar o corpo e esse equilíbrio se reflete na mente. Estamos, de certa forma, fazendo uma cirurgia no corpo e esta deve ser lenta e gradual para não produzir dor, mas bons resultados. Percebemos assim porque é muito importante o equilíbrio entre força e flexibilidade. Para conseguir manter esse equilíbrio ao praticar, observe em quais regiões do corpo você é mais flexível e então equilibre essa flexibilidade trabalhando força e vice-versa. Isso é necessário para que seus músculos e tendões continuem protegendo suas articulações e cumpram as suas verdadeiras funções. Então, a parte física do corpo ela está sendo dirigida, dimensionada pela consciência, certo? Por esse trabalho interno sobre o corpo físico, sobre o trabalho externo. Temos a condução na prática pessoal. Em sua prática pessoal, o instrutor deverá conhecer os componentes envolvidos no movimento corporal e desenvolver o equilíbrio entre força e flexibilidade. Isto requer autoobservação apurada durante a prática pessoal e direcionamento da consciência para os detalhes descritos por profissionais do yoga em livros técnicos, em cursos e workshops. Isso significa dominar o conhecimento teórico sobre os elementos do corpo e da prática do yoga, o que dará percepção refinada sobre si mesmo, sobre a prática e efeitos. O objetivo principal desse trabalho de autoobservação será de ganhar experiência da prática com o conteúdo didático que ele mesmo experimenta para poder transmitir aos seus alunos. Então, esse é um detalhe didático. É um detalhe que você vai usar como instrumento, como ferramenta para a prática do ensino do yoga. Aquilo que você percebe em você, você vai ter condições de perceber na prática do seu aluno e orientá-lo para que ele consiga, atravessar esse desafio que, de certa forma, de alguma maneira, você teve em algum momento também da sua prática. Assim, o instrutor deve desenvolver a capacidade de ver internamente a postura e a prática de seus alunos, saber identificar a dificuldade ou limitação e como ajudá-los a superar esses limites, quando possível e apropriado. Esta prática pessoal em autoobservação deverá dar ao instrutor uma visão em raio-x sobre a estrutura postural e respiratória dos alunos. Então, sabendo dessa estrutura fisiológica, da estrutura física que compõe o corpo, e ele tendo uma experiência sobre si, na sua prática, tendo a sua experiência no seu processo, né, de experiência com aquela prática, na sua auto-observação, ele vai poder, então, dentro da estrutura, que é a mesma que é a estrutura do corpo dele, dentro da estrutura do corpo do aluno, orientar para que o aluno faça as suas devidas correções, faça as suas devidas percepções e tenha a sua experiência um pouco mais profunda com a prática do yoga. Então, dois conceitos fundamentais para esse trabalho dessa consciência ou desse equilíbrio entre força e flexibilidade está presente nessas duas técnicas que colocamos aqui na apostila como técnicas simbólicas, porque na verdade é um conceito. Essa técnica é mais um conceito onde a consciência vai ganhar uma função. Um conceito funcional da consciência para atuar na prática do yoga. Então, o primeiro deles é o fluxo vital. Esse conceito nós temos falado já em aula, trabalhado um pouco mais ele nos últimos dois módulos. Mas, basicamente, o fluxo vital é o fluxo respiratório. a vitalidade que está fluindo. Mais que isso, é a consciência sobre esse fluxo vital. Certo? É você estar plenamente consciente do movimento respiratório interno e externo. De como esse movimento respiratório, esse fluxo vital está trabalhando o seu campo de consciência, seu campo mental, seu campo de energia. Entende? Então, estar precisamente consciente desse movimento, desse fluxo de energia da respiração, é o que nós temos aí então como conceito de fluxo vital. Aqui bem no final, fluxo vital é a consciência inserida no prana e energia vital em forma de consciência. É, portanto, a essência do pranayama e do yoga. Então, esse fluxo vital é justamente a vida do yoga, é a vida prática do instrutor. Certo? Assim como nós temos essa ideia da estrutura fisiológica do corpo, que dá todo esse mecanismo, o movimento, né, a estrutura física do corpo, dotada de um centro de energia vital, um centro de vitalidade, um centro de consciência. Esse centro de consciência se estabelece dando a vida, dando a estrutura, dando a sustentação, dando o movimento e dando consciência no corpo como fluxo vital. Então, dentro do corpo, dentro dessa estrutura fisiológica, dessa estrutura física, nós temos o fluxo vital. Quanto mais conscientes desse fluxo vital, maior o resultado e a conquista sobre a prática do yoga. Esse fluxo vital é também a condução da consciência em determinados pontos. É também a tomada de consciência de todo o conteúdo que está sendo transformado, que está sendo movimentado, que está sendo, de certa forma, solicitado durante sua prática, ou que está vindo à tona na consciência durante a sua prática. Esse estar consciente plenamente, mente plena, consciência plena, vida plena, tudo isto é fluxo vital. Então, se nós entendemos que essa energia, essa vitalidade que está presente no corpo durante a prática, ela vai se manifestar com mais intensidade. Ela vai estar muito mais à flor da pele, como se estivesse se transbordando, vindo de dentro para fora, essa consciência plena, o fluxo vital. Então, dotado dessa consciência do fluxo vital, num asana, o aluno vai ter mais condições de conduzir essa consciência, essa percepção, essa auto-observação para cada parte do seu corpo e fazer a devida e apurada correção, revitalização ou auto-observação, autoconsciência, cuja somatória nos levará a um autoconhecimento. Então, toda correção, todo alinhamento, todos os detalhes técnicos de um asana ou do pranayama tem que estar estruturado sobre esse conceito do fluxo vital. É o próprio eixo central do Vinyasa Krama, da combinação de posturas, do arranjo, dos movimentos, do que vai combinar um asana com outro dentro de uma sequência. O que dá o movimento numa prática dinâmica, por exemplo, do Astanga Vinyasa. O que dá o fluxo numa série. O que vai dar uma estrutura ou uma montagem de aula. Um começo, meio, fim, momento, ápice, momento de manutenção ou estabilidade, momento de repouso, inicialmente momento de elevação. São diferentes momentos em que esse fluxo vital vai estar trabalhando diferentes formas no corpo físico e na consciência. Então, o segundo. Aparecendo os dois aqui como um. Isso aqui na verdade não é um, mas dois. Força de expansão interna. Então, como nós temos o fluxo vital, esse outro conceito abstrato, né, mais abstrato do que simbólico, né, uma ideia abstrata, a força de expansão interna é o trabalho de inflar internamente toda a sensação percebida durante o movimento de inalação, conduzindo consciência de revitalização aos centros energéticos, tentando expandir energeticamente o corpo através de pranamaya. Então, é o pranamaya kosha atuando internamente no processo de inflar o anamaya kosha. Claro que ninguém vai inflar, ninguém vai ganhar peso, ninguém vai crescer, vai ganhar espaço. Esse espaço vai ser ganho no campo energético. A consciência vai entrar naqueles micro espaços das articulações, no micro espaço de movimento celular. Entende? É um trabalho de expansão da consciência internamente. Esse é o trabalho, então, força de expansão interna. Como se você estivesse inflando o seu corpo. Por isso é a ideia simbólica, de você inflar um fluxo de vitalidade, um fluxo de consciência e a expansão interna dessa consciência no corpo físico. Logicamente, a expansão ocorre na consciência, se reflete no corpo físico como resistência, força vital e equilíbrio. Na exalação, deve se expandir num processo contrário, isto é, no movimento de expansão em relaxamento, onde o espaço ocupado pela tensão é substituído por consciência vital de relaxamento, a partir de uma condução intencional dinamizada pelo instrutor. Numa aula em grupo ou particular, e pelo aluno em sua prática pessoal. Esse trabalho de força de expansão se desenvolve após a conscientização do fluxo vital na prática. Então, a ideia de força de expansão interna, ela tem dupla atuação. Primeiro, nesse processo de inalação pura, né? Pura, a inalação. Esse processo de inalação vai nos levar justamente ao trabalho de revitalização dos centros energéticos. Então, você se expande internamente, levando consciência nas partes mais ínfimas, nas partes mais delicadas, nas partes mais sutis que compõem o seu corpo. E no trabalho, no movimento de exalação, em Rechaka, a exalação vai ganhar um outro tipo de espaço. Esse espaço vai ser ganho em substituir aquele espaço ocupado pela tensão, certo? A energia, tensão presente, vai ser substituída por uma energia revitalizante, a energia de consciência, pelo fluxo vital. Então, uma expansão interna, ela ocorre nesses dois sentidos. Certo? Você expande internamente, levando consciência para cada parte do corpo e expande a consciência dentro do corpo, tirando, relaxando, subtraindo a força, subtraindo a tensão, subtraindo o desgaste. Então, são dois conceitos chaves para essa condução, principalmente no trabalho de correções, no trabalho de autoconsciência, de autoobservação dentro da prática. Se nós pensarmos ainda na questão do relaxamento, e isso está ligado à primeira parte dessa apostila, que é a estrutura física, pensar no trabalho de equilíbrio entre força e flexibilidade, então é nessa linha do fluxo vital e força de expansão interna que nós vamos conseguir estruturar esse equilíbrio de força e flexibilidade. A força não é física, a força é de fluxo vital, da vitalidade. E a flexibilidade não é desgaste ou esforço, mas expansão interna. Fisicamente a pessoa pode nem se movimentar tanto numa flexão, você pode pegar um aluno de 70 anos com dificuldade de fazer uma flexão. Naturalmente, tem pessoas com 20 anos que têm dificuldades. Então não importa a idade, o que vai importar é o limite do corpo. E de repente, dentro desse trabalho de força de expansão, ela vai se movimentar 2 centímetros. Mas aqueles 2 centímetros para ela, dentro dessa consciência de expansão interna, vai ser muito. Vai ter um resultado assim como se ela tivesse levado a testa até o joelho. Entende então a diferença? Conceito importante que nós temos que considerar desde o início da nossa prática como instrutores, de que, em relação aos asanas, não são os alunos que devem se esforçar para chegar ao asana. O aluno não tem que se adequar ao asana. O aluno não tem que se sobrecarregar ou superar os limites do seu corpo para chegar ao asana. Pelo contrário, é o asana que tem que ser adaptado ao corpo e à condição do aluno. A consciência do aluno é que vai permitir com que aquele asana seja adaptado a ele. O benefício que fisicamente teria que alcançar apenas se chegasse no limite máximo da postura, com essa consciência, o mínimo que ele fizer vai lhe dar a realização, vai lhe dar a experiência do asana, e principalmente no campo terapêutico. Entende? Então esse trabalho ele é chave dentro desse processo de força e flexibilidade, fluxo vital e força de expansão interna. Aqui alguns pontos interessantes de serem lembrados, né? Mantenha o equilíbrio entre força e flexibilidade de todos os músculos, ou seja, leve consciência do fluxo vital para cada uma dessas partes do seu corpo. Alongue o centro dos músculos, leve consciência para aquela região que você está sentindo trabalhar. Leve o alongamento para longe das articulações. Não são as articulações que devem se alongar. As articulações servem para se movimentar, para fazer o trabalho, né, devido ao seu movimento, da sua estrutura mecânica. Trabalhe força muscular nas regiões do corpo que são fracas e mais alongadas. Trabalhe alongamento nas regiões mais fortes e travadas. Pratique tapas, esforço sobre si mesmo, respeitando seus limites. Então, a austeridade não é quebrar os limites, mas é respeitar os limites. Saiba ouvir o seu corpo, pois ele dirá o que precisa ser trabalhado. É claro que, quando o aluno está bem consciente da sua estrutura física, das suas limitações, o trabalho vai ser muito mais favorável. O desenvolvimento da sua prática pessoal vai ser muito mais benéfica. Então, essa consciência é o que nós devemos, ou devemos dar aos alunos desde o início da nossa prática, desde o início da condução de uma aula. O primeiro momento que ele vai ter ali de contato com o yoga deve ser um momento em que vai despertar o seu interesse por se autoconhecer através do yoga, conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites, desenvolver a sua austeridade de respeitar o seu corpo, vê-lo como um instrumento de sua ação no mundo e principalmente ter essa consciência plena do seu corpo, essa presença plena. Essa mente plena, essa vitalidade plena, que é combinar essa ideia do fluxo vital com a expansão interna da consciência. Esses temas são importantes, são pequenas ferramentas, né, ou pequenos conceitos, para se trabalhar dentro de uma condução de aula de yoga, conceitos didáticos. Espero que seja aí o início de reflexões. São conceitos que a gente vai estar trabalhando nos próximos módulos e que possa ser útil aí no aperfeiçoamento da sua prática pessoal. Obrigado pela atenção. Om Tat Sat.